carta 1 e Azael. Ei! Na corrida pelo ouro ninguém tá de chapéu. Mosca não achando que cê tá certo e vai pro céu. Enche os olhos dos menininhos com as brilhantinas, garimpando corações, talento destruindo vidas. Nós tá na torre observando esse sobe e desce, daqui da leste de SP ao extremo do DF. O capitão do mato continua a perseguir, vem mascarado na calada pronto pra agir. Não percebeu que quem morreu era seu semelhante, não percebeu que quem mandou estava bem distante. Plano macabro segue firme e forte por aqui. Diabo é sujo, te engana, rouba, mata e ri. Mas lá em cima existe um que ainda tudo vê, e acabará com vai e vem a guerra do poder. E tu verás que quem matou a esperança vai rastejar em busca de bonança. Não vai e vem, um dia pode dar errado. Não vai e vem, quase sempre é engraçado. Não vai e vem, a vida segue pra você. E se não vem, não tem nada mais pra fazer. Não vai e vem, um dia pode dar errado. Não vai e vem, quase sempre é engraçado. Não vai e vem, a vida segue pra você. E se não vem, não tem nada mais pra fazer. Já vi sonhos morrer, o sonhador não acordar, corredores desistirem prestes a chegar, lutadores lutarem depois do gongo tocar, vi gigantes caírem antes de tropeçar. Daqui de cima eu vejo tudo é grande, o vai e vem, atropelos pelas cifras sem olhar a quem. Bangs e bags de quem se achou alguém, fortes e sábios pela pedra virarem ninguém. Os pivetes de rolê vão estudar pra quê, se a referência deles visam não tem proceder. Se afundam no poder, se vendem pro prazer, dormitando sem ver o tempo correr. Daqui de cima eu vejo tudo verdade e faça, as carretas acelerando e fazendo fumaça. Nunca vem de graça, espere o cobrador. Daqui de cima eu vejo o sangue fica incolor. Não vai e vem, um dia pode dar errado. Não vai e vem, quase sempre é engraçado. Não vai e vem, a vida segue pra você. E se não vem, não tem nada mais pra fazer. Não vai e vem, um dia pode dar errado. Não vai e vem, quase sempre é engraçado. Não vai e vem, a vida segue pra você. E se não vem, não tem nada mais pra fazer. Não vai e vem, um dia pode dar errado. Não vai e vem, quase sempre é engraçado. Não vai e vem, a vida segue pra você. E se não vem, não tem nada mais pra fazer. Não vai e vem, um dia pode dar errado. Não vai e vem, quase sempre é engraçado. Não vai e vem, a vida segue pra você. E se não vem, não tem nada mais pra fazer.